ZYC 488, 96,9 MHz. Rádio Câmara, a sintonia do Legislativo. Se me chamam de caipira, fico até agradecido, pois falando sertanejo eu posso ser confundido. Se me chamam de caipira, fico até agradecido, pois falando sertanejo eu posso ser confundido. Rádio Câmara, bom dia, segunda-feira, 17 de agosto de 2015, em Brasília, 5 da manhã, começando mais um Brasil Caipira. Um bom dia a todos que estão em sintonia com a Rádio Câmara. Bom dia, meus amigos, produtores rurais, agricultores familiares, vocês estão no sítio, chácaras e fazendas, meus amigos do assentamento. Bom dia a todos os caminhoneiros do Brasil, aos rodoviários, metroviários. Bom dia a todos os taxistas e demais brasileiros de outras profissões que estão na labuta nesse horário. Um bom dia para vocês tudinho. Em especial para os amantes, os que gostam de escutar cantiga em rádio, que acordou só para nos ouvir. E se não quiser ficar só ouvindo e quiser dar uma de mão para nós, agradecemos muito. Basta você ligar 61-3216-1734, escolhe sua cantiga, oferece para os seus amigos, será atendido no mesmo instante. 5 e 1, vamos começar. Primeira de hoje, fui buscar lá no fundo do baú. Zé Tapera e Teodoro, cadê você, meu sertão? Cadê você, meu sertão? Com tristeza eu me lembro. Suas matas coloridas pelas flores de setembro. Cadê você, meu sertão? A saudade está doendo. A viola emudeceu. Onde o poeta nasceu, a inspiração está morrendo. Cadê você, meu sertão? Do carro de boi cantando, dobrado dos boiadeiros e o berrante repicando. Cadê você, meu sertão, da sanfona oito baixo? Da viola fandangueira e a caboclinha trigueira se banhando no riacho. Cadê você, meu sertão? Sou seu filho verdadeiro. Foste o berço onde nasceu este caboclo violeiro. Cadê você, meu sertão? Não esqueço a toda hora. Só seu nome ainda existe, sou um sertanejo triste, depois que você foi embora. Cadê você, meu sertão? Não consigo acostumar com as coisas diferentes que hoje vivem em seu lugar. Cadê você, meu sertão, orgulho da natureza? Eu daria ao rei do mundo o que é de mais profundo pra rever sua beleza. Em Brasília, 5 horas e 4 minutos. Um bom dia, uma boa semana a todos que estão nos ouvindo. E agora deixa eu abraçar um povo aqui de mais distante. Um bom dia pro Homero Cruz em São Paulo, que disse que na sexta-feira ligou mais de 300 vezes, não conseguiu. Um bom dia pro Burguera Hermínio no Paraná. Um bom dia pro Edu Carreira em Minas Gerais. Um bom dia pro seu Luiz Mulato e o Mosaí, que estão cortando estrada de Anápolis para cá para gravar daqui a pouco o Brasil Caipira comigo. Um bom dia pro Tião Camargo, pro Plínio, pro Nerso da Viola, pra Suca, pro Milan, Miranda e pra Leocádia, lá é na cidade de Bauru. Bom dia pro seu Rubens, lá no Maranhão, e pro piloto lá em Planaltina de Goiás. 5:05, e agora deixa eu prosear com meu amigo Severino Milanês. Bom dia, Severino. Bom dia. Tudo bom com o amigo? Tudo bem, graças a Deus. Só não tá minha filha. Hoje eu não vou pra gravação. Tá, melhoras pra ela. E o que que o amigo quer ouvir? Eu quero ouvir com Walter Rei, Patemi, De Volta para o Sítio. Muito bem. Pra quem você manda? Em primeiro lugar, para o João Batista Violeno, João Benedito, Nilton de Castro, Teodora, Francisco Pimentel, Fro, Gabriela, Capote, Ivan Santos, Maria Pinheiro, Zé Luiz, Lidomar, João Carmo, Maria Helena, Marlene, Geraldo Silva e Avani, Neuza Coutinho, Fábio, Maria Rita, Negão Antônio, Helico, Alaide e Alaide Soares, Oscar e a Diana, Li Ferreira, o Érico Mesquita e a seu Aguiar. E para todo mundo que está ouvindo, é o dia 30. Tá bom, com Deus. Saúde para vocês. Em Brasília, 5:06. Saudade da minha palhoça, fui vivendo lá na cidade, esperando só chegar a hora, com o peito cheio de vontade. Meus cabelos já estão grisados, mas meu Deus ajudou e eu venci. E o sonho de voltar pro sítio, graças a ele eu já consegui. Meus pais ainda vivem aqui, conservando tudo como foi. Nossa talha de boiadeiro e o velho carro de boi. Vou rever a linda lua cheia, clareando toda a imensidão, e ouvir o grito do ouro tal, quebrando o silêncio do meu sertão. Vocês que não conhecem o sítio e que sempre morou na cidade, eu convido pra vir conhecer o que é paz e felicidade, onde nossa mãe natureza nos dá tudo com tanto carinho. Nossos campos, os rios e as matas, aonde gorjeiam nossos passarinhos. Sentar na varanda do rancho pra jogar o milho pras galinhas, ver minha mãe preparando o forno no quintal ao lado da cozinha, e o papai varrendo as brasas acesas, recendendo o cheiro do alecrim. Por aqui vou vivendo contente, agradeço o presente que Deus deu pra mim. Brasília, 5:09. Agora deixa eu abraçar meus amigos, é eletricista lá no Café Sem Troco, Carlinho Leiteiro lá no Taquara, E meu amigo Rubão e toda a turma da Embrapa Gado que estão agarrados hora dessa tirando leite, bom dia pra vocês. E agora deixa eu prosear com minha amiga Maria Eunísia. Bom dia, Maria. Bom dia, Luiz Rocha. Como é que vai? Eu tô aqui na luta, meu irmão. Coração apertado, mas tem que ir em frente, tem que levantar a cabeça e seguir o caminho, né? Nós estamos na mesma peleja. Meu irmão teve uma recaída, voltou pro hospital de novo, voltou pra estaca zero. Oh, meu Jesus Cristo. Mas, não é fácil, não. Mas o Deus é bom. Ele vai, leva, entra, ele decide a hora. É, só ele. Uhum. Eu tô assim, que o que ele me der, eu vou ficar satisfeito, o que acontecer, eu vou aceitar. E vamos, né? Eu também, o que ele me der, eu aceito. O que ele não me der, porque ele não tá na minha hora. Depois chega a vez. Tá. Exatamente isso. E o que que a amiga escolheu e o que que você quer falar? Eu escolhi Paixão Proibida com Teodoro Sampaio. E quero mandar para todos os amigos que estão na escuta, né? E agradecer a Deus por mais esse dia e pedir que nos dê uma boa semana, viu, Luiz? E vou mandar para o Inácio, para a Nete, para minha amiga professora Silvana, para Claudinha, para o seu Francisco Lira, para o seu Flô, para Leonilde, para Tioca, Mercedes, para Terezinha Braga, Terezinha Prim, para Nete. E para todos aqueles que estão ouvindo o programa, sabe, seu Geraldo Silva, que tenha força e que o caminho dele esteja cheio de luz, né? E pedir ao Papai do Céu pelos nossos familiares todos, né? E para todos aqueles que estão passando as mesmas dificuldades que nós estamos também, né, Luiz Rocha? Tá certo. Porque é complicado. Uhum. Então tá bom, meu amigo. Um bom dia para você. Que Deus abençoe seu irmão. E dê muita luz e muito amor em nossos corações hoje e sempre. Viu? Viu? Pra você também, então, com pra Deus. Pra você e pros meninos aí todos. Bibiano. E Manu. Até amanhã. Se Deus quiser, fica com Deus. Você também. Em Brasília, 5:12. Enganamos com nossos sentimentos. Nem eu nem você conseguiu cumprir o juramento. Num gesto apressado você com alguém se casou. Eu pra vingar também fiz um falso casamento. Agora amar em segredo é uma traição. Não deixe seu homem saber da nossa paixão. E quando ele for te abraçar na hora do amor, finja que está feliz. Não deixe ele perceber que ao invés de prazer você sente pavor. E quando no rádio tocar a nossa canção, você foi o caso mais antigo, o amor mais amigo que me aconteceu. Se ele estiver por perto e você sentir medo, esconda no quarto e chore seu pranto sentido. Depois disfarçando, abrace seu marido. Não deixe que os olhos contem seu segredo. Amor, a vida é desse jeito. Teremos que ocultar no peito a separados pro resto da vida. Nossa canção, você foi o caso mais antigo, o amor mais amigo que me aconteceu. Se ele estiver por perto e você sentir medo, esconda no quarto e chore seu pranto sentido. Depois, disfarçando, abrace seu marido. Não deixe que os olhos contem seu segredo. Amor, a vida é desse jeito. Teremos que ocultar no peito a nossa paixão proibida. Amor, estamos condenados a amar separados do resto da vida. Brasília, 5 horas e 16 minutos. Você que está na sintonia, fica torcendo para alguém pedir a cantiga que você mais aprecia. Se até agora não aconteceu, você mesmo pode ligar para cá e pedir, que será atendido no mesmo instante. 61-3216-1734. Como está fazendo agora minha amiga professora Silvânia lá no Café Centroco? Bom dia, Silvânia. Bom dia, Luiz. Tudo bom com a amiga? Tá muito bem não, Luiz, que minha mãe foi internada esse final de semana. Batimentos cardíacos 35, entendeu? Com muita falta de ar. Meu Deus, tá vendo? É. E o que você escolheu pra nós ouvir? Ela tá com 87 anos, eu já tentei trazer ela pra cá, nunca quis. Força pra ela e pra você, tá bom? Tá bom. É o último julgamento do meu canhoto Robertinho. Sim. Quero oferecer pra minha amiga Maria Eunice, que tá na mesma situação minha, né? Pra Cláudia de Formosa, pro Vicente, pro pessoal do Café Sem Truque, seu Joaquim, seu Silvio, dona Ramuzinha, dona Jonesina Pavão, seu Zé Leticista, Cida Professora e Luiz, João Paulo e Tatiana. É, para a Terezinha Braga, para o Severino Milanês, para a Neuza Coutinho, para Rogério do Assentamento, Marcelo Taxista, para Leonildo Siqueira, para o Lorivaldo de Birigui, é, para Vanderlei da Bahia, Maringuete, para Açúcar, Miranda, Beto Padeiro, Vardim, Francisco Lira, Alaide, Marlene, Ceará, Maria Helena, Rosa Caetano, Severino Milanês, já participou hoje, né? A Helen Couto, o GG da Bike, Tomé de Souza, Santina, Teodora, Cláudia de Planaltina de Goiás, para o Denis, para o Carlinho, né? Tirador de leite, né? Certo. Para a Laide Soares, é, para o Ricardo, para o João Benedito. Enfim, né, pra todos do Brasil Caipira, um bom dia, uma boa semana a todos. Você também, com Deus, até amanhã. Amém, até amanhã. Em Brasília, 5:18. Banco pertinho de mim, vamos conversar. Será que você tem coragem de olhar nos meus olhos e me encarar? Agora chegou sua vez, você vai pagar. Eu sou a própria verdade. Chegou o momento. eu vou te julgar. Pedi pra você não matar, nem para roubar, roubou e matou. Pedi pra você agasalhar a quem tinha frio, você não agasalhou. Pedi para não levantar falso testemunho, você levantou. A vida de muitos coitados você destruiu, você arrasou. Pai te deu inteligência para salvar vidas, você não salvou. Em vez de curar os enfermos, armas nucleares você fabricou. Usando sua capacidade, você destruiu, você se condenou. A sua ganância foi tanta que a você mesmo você exterminou. O avião que você inventou foi para levar a paz e a esperança, não para matar seu irmão, nem para jogar bombas nas minhas crianças. Foi você que causou essa guerra, destruiu a terra dos seus ancestrais. Você é chamado de homem, mas é o pior dos animais. Agora que está acabado pra sempre, vou ver se você é culpado ou inocente. Você é um monstro covarde e profano, é um grão de areia frente ao oceano. Seu ouro falou alto, você tudo comprou, pisou nos mandamentos que a lei santa ensinou. A mim você não compra com o dinheiro seu, eu sou Jesus Cristo, Filho de Deus. Em Brasília, 5 horas e 22 minutos. Agora vamos dar esticadinho até Birigui, que eu quero prosear um cadinho com meu amigo Lourivaldo. Bom dia, Lourivaldo. Bom dia, meu amigo Luiz Rocha. Como passou o final de semana? Bem, graças a Deus. E você? Também, com os poderes de Deus, cuidando dos trem. Isso aí, a vida é assim mesmo, tá vendo, né, amigo? Certo. E dona Nirce? Tá bem, já tá escutando, ouvindo você aqui agora. Tá ok, um abração pra vocês aí. O que que o amigo quer ouvir? Olha, eu vou falar pra você, né? Primeiro, eu vou falar pra você que eu tenho uma amiga lá em São Paulo. Sim. Chama Rosa Esteves, eu tô ouvindo de carteirinha, rapaz. Opa, Rosa? Rosa Esteves. Rosa Esteves? É, Rosa Esteves. Tá bom, um bom dia pra Rosa então, obrigado. Quando você gravar o programa, dá um alô pra ela lá, que ela não perde o seu programa, cara. Tá bom, daqui a pouco eu vou gravar e mando, tá bom? Tá bom, garoto. Aí eu falo pra ela, fica maravilhosa e alegre, né? Certo. Eu vou pedir a moda, vamos ouvir aí com o Lorico Lorival, 1900 antigamente, que é a gente daquele tempo, né? Certo. Eu vou escolher o Oscar Neto, o Tomé de Souza, Terezinha Primo, o Dilana, Tioco, Anete, Ezequiel, Zezé, Elton Mesquita, Leonel Piqueira, Joaquim do Café Sem Troco, Josimar, Nero, Hélio, Severino Milanês, Geraldo Silva, o nosso amigo aí, a professora Silvana, Maringuete e todos os amigos que estiver ouvindo, tá bom? Tá bom. Obrigado, com Deus, até amanhã. E com Deus, galera, até amanhã. Tchau, tchau. Em Brasília, 5h24. Eu sou de uma terra boa, de um mundo sério, bem diferente. De um mundo

Zezé. É para o Zezé, para Leonir Siqueira. Para todos que estiver ouvindo, que gostaram do programa. Tá bom, Zé Luiz. Um bom dia, boa semana para você. Até amanhã. Tudo bem. Tá, tchau, até amanhã. Em Brasília, 5h32. Foi aqui no mesmo alto posto 13 que encontrei você. Era madrugada, eu vinha de longe com meu carinhão. Eu te dei carona e o que se passou entre nós dois ficou espalhado ao longo das 300 léguas da nossa paixão. Comigo abraçado, você me dizia que queria um lar. Te deixei naquela cidade distante e te prometi: quando voltaria, eu te levaria comigo morar. Mas infelizmente, hoje como sempre, te encontrei aqui. Alto posto 13, sucursal do amor, onde a aventura que a gente procura tem final de dor. Alto posto 13, luz da rodovia, ponto de prazer. Do caminhoneiro que de longe chega para descansar. Foi aqui que um dia, moça da estrada, eu tentei te erguer e te dar em troca dessa vida triste o calor de um lar. Mas quem tem o vício de pecar não fica sem se rastejar. E você de novo veio nesse posto se arrastar no chão. Não quis o meu nome, não quis o conforto que te ofereci. Pra rodar na vida como vai rodando o meu caminhão. Alto posto 13, sucursal do amor, onde a aventura que a gente procura tem final de dor. Em Brasília, 5 horas e 35 minutos, vamos para a região norte. No norte do país, o tempo fica nublado com pancadas de chuva isolada no norte do Amazonas e região metropolitana do Pará, em Roraima e no Acre. Nas demais áreas, céu fica claro com névoa úmida. A temperatura mínima foi de 15 e a máxima 38 graus. 5h35 e agora deixa eu olhar com o botafoguense Oscar Neto. Bom dia, Oscar! Bom dia, seu Luiz. E viva o Flu, né? 2-1, igual a você, de virada, né? Pois é, de virada, no sufoco, mas ganhou, tá bom, né? Agora é uma vergonha, porque do Rio de Janeiro dizer que o melhor time é o Fluminense... É que a coisa tá feia por lá, né? Estamos no quarto colocado, olha lá! É isso aí, o futebol é assim mesmo. É, e o que que o amigo quer falar e ouvir? Eu quero ouvir uma moda muito bonita... Composição do João Miranda, chama Viola Caipira. Os que vão gravar com você hoje aí, nossos amigos Luiz Mulato e Mosaico, que vão cantar essa moda pra nós. Certo. Esse CD que eles lançaram ano passado, Luiz, pra mim devia chamar CD Obra Prima. Eu já pedi, eu acho que todas as modas deles aí, viu? Certo. Desde o ano passado pra cá. Então um abraço pra eles, boa viagem. Estão vindo pra cá, né, Luiz? Estão vindo, estão escutando, acredito. Um abração pra vocês, que Deus nos conduza até a gravação do programa daqui a pouco. Por falar nisso, Luiz, a dona Ide, minha mãe, tá com a sobrinha aí, a Carla, lá de Turama, e elas duas vão na gravação hoje. O seu Bento tá meio perrengue da coluna, não vai poder ir, não. Mas tá. a dona Ida e a Carla vão pra lá daqui a pouco, ó. Tá certo. Eu vou dar uma passada lá só pra gazar elas lá, porque eu acho que não vou poder ficar lá assim o tempo todo, não. Mas passar lá um pouquinho eu vou. Tá combinado. Deixa eu mandar um abraço pra turma aí. Manda. Aqueles que eu não consegui falar é porque não dá tempo mesmo, gente. Na próxima a gente fala o nome de mais outros. Então pro Severino, o Zé Luiz, o Lorivaldo de Pirigui, Dona Nice, Fulô e a Terezinha Braga, um bom dia, boa semana. Leonildes, o Maringuete, a Laide, o Carlinhos, o tirador de leite, espero que já tenha pego as maiadas dele. A Dona Teodoro, o Vardinho, o Nera Nete, o Maurílio, o Marquelise, o João Violeiro, o seu Walter, o Vanderlei, o Valteci, o seu Zé Macara, a Dona Gessina, são os pais do Lincoln. Acabou a série do Lincoln, não, Luiz? Tá pro exterior. Pois é, mas essa série dele é de terceira. Volta hoje. Tá bom. Um abraço pra Marlene, pro Geraldo Silva, pra Manu e pro Bibiano. E uma boa semana a todos que estão na escuta aí, Luiz. Até mais. Até mais. Em Brasília, 5h37. Caipira que tanto me inspira, que alegra e me tira da solidão. Viola divina, teu som me fascina, tu és minha mina de inspiração. Viola de pinho que fez com carinho em meu peito seu ninho e deu luz à canção. Viola, encanto e magia, mãe da poesia e do meu coração. Viola, encanto e magia, mãe da poesia e do meu coração. Poeta, canção e viola é paz que consola a arte de viver. Viola que fala em canção, eu sou tradição, não me deixe morrer. Bandeira feita de madeira, filha brasileira, nasceu no sertão. Viola é semente que planto contente no solo carente de tradição. Viola é esperança que luta e não cansa, alimenta a criança na minha ilusão. Viola, encanto e magia, mãe da poesia e do meu coração. Viola, encanto e magia, mãe da poesia e do meu coração. Poeta, canção e viola é paz que consola a arte de viver. Viola que fala em canção, eu sou tradição, não me deixe morrer. Em Brasília, 5h41. Agora vamos ver o que está previsto para a região Nordeste. No nordeste do país, o céu fica nublado com chuva isolada no leste do Rio Grande do Norte, na Paraíba e em Pernambuco. Nas demais áreas, o céu fica parcialmente nublado. A mínima foi de 13 graus e a máxima pode chegar aos 38 graus. E agora deixou pro Zé com essa amiga que fazia uns dias que a gente não botava a prosa em dia, minha amiga Divina Serra. Bom dia, Divina. Bom dia, Luiz. Que saudade. Pensei que você tinha mudado de Brasilândia. Não, as operadoras estão me sacaneando. Tá certo. Então e você, como é que tá? Você e a família? Graças a Deus, bem. A semana passada comemoramos os 95 anos da minha mãe. Parabéns. Pois como é. Tá? E o Thiago, como é que tá? Ah, o Thiago tá ótimo. Trabalhando, estudando. Então tá bom. Entender com a carreirinha de modelo dele. Então tá tudo que ele queria e que você aprovou, não é? É, e graças a Deus tá bem. Tá bom. E o que você quer ouvir? Lembranças com Zé Fortuna e Pitangueira. Recomenda pra quem? Vai pro Lorival de Mirinzi, pra Leonildes, pra professora Silvana, Tioco, Oscar Neto e família, Maria Helena, Geraldo Silva, Cláudia e Francisco Lira, Terezinha Braga, Marquelias e esposa, Severina, Ellen Couto, Alaide, Tilano, Adelaide, João Francisco Borges, Leninha, Zezé, Jandira Rosa, José Serra, mais a Neuza, para vocês, sua família, e para os meninos aí que estão sempre nos atendendo super bem. Muito, tá bom. E desejar a todos uma semana bem abençoada, com muita paz e saúde. Para você também. Com Deus, até amanhã. Até amanhã, Luiz, um abraço. Outro, em Brasília, 5h43. Porque não foge de mim, ajude a arrancar do peito esta dor. Afaste meu pensamento e o seu, porque vamos reviver esse amor. Amando nós padecemos igual. Eu tenho meu lar e ela também. É triste ser prisioneiro e sofrer, sabendo que a liberdade não tem. Vai, lembrança, não voltes mais, para acalmar os meus ares, deste dilema de dor. Para bem longe de mim, não posso viver assim. Devo esquecer esse amor. Já imaginaste o que é? Distante, dois corações palpitar, querendo juntos viver sem poder, com outra ter que viver sem amar. Enquanto você lembrança não for, é esse o nosso dilema sem fim. Pensando nela eu vivo a sofrer, e ela também sofrendo por mim. Vai, lembrança, não voltes mais, para acalmar os meus ares, este dilema de dor. Para bem longe de mim, não posso viver assim. Devo esquecer esse amor. Brasília, 5 horas e 46 minutos. E agora a previsão do tempo para a região sul. Na região sul, o tempo fica fechado com pancadas de chuvas e trovoada no oeste do Rio Grande do Sul. Nas outras áreas, céu nublado com névoa seca. A mínima na madrugada foi de 10 graus e a máxima pode chegar aos 32 graus. 5h47. E agora vamos em Teplanaltina falar com meu amigo Tomé de Souza. Bom dia, Tomé. Bom dia, meu prezado amigo Luiz Rocha. Tudo bom? Tudo bom aí com o senhor? Graças a Deus. Eu não tô achando muito bom que você falou aí que o Roger se voltou, né, rapaz? É, deu uma caída lá. Ô, mas Deus vai dar. Levantando de novo. Vamos cuidar tudo outra vez. Se Deus quiser, vai ficar bom. E o que que o amigo quer escutar? Ah, Casa de Caboclo, com Marcelo Fabiano. Sim. Essa moda é boa demais. Boa. E eu quero esparramar, viu? Esparrama. Vai lá pro Lourival de São Paulo, família, né? Para os vizinhos de lado, da esquerda e da direita. Para o Baringuete, para o Fulô, para a Terezinha Primo, Terezinha Braga. Oscar Neto e família, para o Geraldo Silva e família, para Tioco, Conceição, também para a Mercedes, a nossa mensageira, para a Divina Serra, para o meu amigo Silvani, também para o Doraci, para o João, para o pessoal lá de Formosa, né? E também eu quero oferecer para minha irmã Santina, minha esposa Lilma, meus filhos Daniel, Hermes e Cíntia, para a Manu, para o Viviano, né? Para você e toda a sua família, toda a nossa família caipira, viu? Viu, obrigado, boa semana e um bom dia. Bom dia, até amanhã, se Deus quiser. Em Brasília, 5h48. Simples minha casa de caboclo, fiz ela com muito esforço pra minha amada morar. Fiz as cadeiras, mesa e guarda comida, penteadeira com um espelho que é pra ela se arrumar. E na cozinha tem forno, fogão de lenha, também fiz as prateleiras pras panelas colocar. Fiz o suporte e o rádio na cantoneira, pra ouvir moda sertaneja quando ela for cozinhar. Água encanada eu puxei do ribeirão, tudo por elevação é bonito até de olhar. Foi de bambu eu fiz o encanamento, levei água lá pra dentro pra vida facilitar. E o chuveiro que ficou uma perfeição, o sol bate no latão, faz a água esquentar. Dentro da casa deixei tudo iluminado, é lampião pra todo lado, pra quando ela chegar. Minha sala, o sofá é bicharedo, eu fiz com lã de carneiro, almofada pra sentar. E na parede pendurei um crucifixo, nosso Senhor Jesus Cristo, que é pra casa abençoar. Em volta dela fiz a minha plantação, plantei milho e o feijão e o arroz lá no banhado. De manhã cedo escuto o galo cantando, à tarde o nambu piando lá distante no cerrado. Com fé em Deus vou levando minha vida, com minha amada querida em minha casa modesta. É muito simples minha casa de caboclo. Tenho paz, eu tenho gosto, aqui vivemos em festa. Os meus vizinhos sempre foi a natureza. É só o Pai que nos proteja, todos que aqui estão. Muita saúde, muita paz, muita alegria. Faço oração todo dia, Deus proteja o meu sertão. Eu, a minha casa é de caboclo, sim senhor. Casa é de caboclo, sim senhor. A minha casa é de caboclo, sim senhor. Em Brasília, 5:52. Agora vamos para a região sudeste. Na região sudeste, o tempo fica nublado com chuva isolada no Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha, em Minas Gerais. Previsão de nevoeiro ao amanhecer agora em São Paulo e no final do dia também. A temperatura mínima foi de 4 graus e a máxima poderá chegar aos 32 graus. E agora deixa eu falar com o comandante da Rádio Vizinhança, meu amigo Brandão. Bom dia, Brandão. Bom dia, Luiz Rocha. Você tá bom, tranquilo? Tudo bom, e o amigo? Ué, sou tranquilo. Melhor que isso, até estraga, né? Então tá bom. E o que que você separou pra nós ouvir? Ô, Luiz, eu separei uma moda aí, o Zé Tarrapeira de Teodoro. É o dinheiro emprestado. Se ele tiver o dinheiro pra emprestar pra gente, a gente até aceita. Se a gente não tocar pra nós aí, sabe? Tá bom. A gente paga assim com 15 dias, não tem problema, que a gente paga rapidinho. Pra quem você manda? Mas pra toda a família do Brasil caipira aí, ô Luiz Rocha. Tava falando pra Manu e é o seguinte: às vezes eu não ligo mais pra poder dar oportunidade pra os novatos, família. Certo. Comentar cada vez mais, né? Então, é muito difícil, não é fácil. Mas tem que deixar, assim, às vezes, a oportunidade para os novatos que estão chegando para a família aumentar cada vez mais, né? Certo. E ofereço para todos aí, a família do Brasil, quem fez, toda a turma que está na escuta aí. Um abraço, Luiz, e até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau. Em Brasília, 5:53. Dia, compadre. Dia. Ê, compadre, mas hoje eu tirei um tempinho pra visitar o senhor, viu, senhor? É, velho. A gente anda muito tarefado, né? Quase não dá tempo de visitar os compadres, mas hoje eu arrumei um tempo pra vir aqui. Satisfação minha. Como é que anda as coisas por aqui, compadre? Tá bom, mais ou menos, mais ou menos. Olha lá, pra mim não anda muito bom, não, compadre. Tá não. Pois é, o trem pra lá anda meio feio. Tá ruim. É, o senhor sabe que... Eu sei lá, compadre, mas eu até vim aqui, acho meio sem jeito de falar com o senhor, mas precisei vir. E qual que é seu gaio? É o seguinte, compadre, eu queria saber se o senhor pode emprestar 2.000 conto pra mim. 2.000? Sim. 2.000? Eu preciso de 2.000. É. Bom, acontece, compadre, que eu também tenho umas contas pra pagar, sabe? É, compadre, mas dependendo da data que o senhor tem o vencimento, eu trago pro senhor de volta. Daqui pra uns 30 dias eu vou precisar desse dinheiro. Se o senhor me emprestar... Eu pago o senhor com 15. Com 15? 15 dias. É. Então eu empresto. Ei, compadre, se o senhor me quebrar, vou ficar devendo obrigação pro senhor. Ô, mulher! Pega esses 2.000 que tá no fundo do baú, traz aqui pro compadre pra desapertar ele. Ei, compadre, só o senhor mesmo vai fazer uma coisa dessa pra mim, viu? Mas olha aqui, eu espero no máximo 30. 30 dias. Mas eu pago com 15, compadre. Paga? Olha, daqui a 15 dias eu tô aqui. Tá. Eu sabia que o senhor quebrava meu galho, compadre. Obrigado. Daqui a 15 eu tô aqui de novo. Eu vou quebrar o seu galho, o dinheiro eu empresto, para evitar que seu nome seja sujo no protesto. Amigo, é pra essas horas, a gente faz o que pode. Isso é coisa provisória, será nossa promissória, sua palavra e seu bigode. Passaram os 30 dias, o nosso prazo venceu. Esperei o meu amigo, ele não apareceu. Eu fui lá na casa dele, mas ele achou ruim. Naquele exato momento, eu falei do vencimento. Ele respondeu assim: como é que vai, compadre?

saí por este mundo afora, procurando agora um amor de verdade. Se até hoje por onde eu andei, o mundo está cheio, é só de maldade. Vejo tudo ficar perigoso, este amor duvidoso é uma chama de dor. Falsidade no mundo é tamanha que eu sinto vergonha em falar de amor. Ai, esta é minha queixa, me entenda e me deixe desabafar meu peito. Ai, é meu grito de dor, sou carente de amor e vou vivendo desse jeito. Vendo no mundo sozinho, é falta de carinho, não posso comprar. Desprezado, vou morrendo aos poucos, estou quase louco, remédio é cantar. Acabou-se o amor verdadeiro, maldito dinheiro hoje predomina. Vou vivendo triste, amargurado, morrer desprezado, esta é minha sina. Ai, esta é minha queixa, me entenda e me deixe desabafar meu peito. Ai, é meu grito de dor, sou carente de amor e vou morrendo desse jeito. Em Brasília, 6 horas e 4 minutos. Para você que trabalhou a madrugada e está indo para casa agora, um bom descanso. E para você que começou a luir para enfrentar mais um dia de labuta, que venha com segurança, um bom dia e uma boa semana. 6 e 4 e agora eu vou prosear com minha amiga Terezinha Primo. Bom dia, Terezinha. Bom dia, Luiz. Como tem passado? Graças a Deus tem passado bem, fora essa gripe louca, né, que de vez em quando a gente tem, mas tá tudo batuta. Tá bom, é porque o tempo tá com a pá virada, mas é assim mesmo. Esse agosto vai estar com a pá virada mesmo, né? E o que que você separou aí pra nós ouvir? Vamos ouvir Celestre da Lua, né, Luiz? Vamos. Já tem tempo nós não escutar ela, né? Vai pra quem? E vamos pra Rosa Caetano, o Geraldo Silva, meu abraço especial pra ele, a Marlene, o Vaguinho, Francisco Lira e a Claudinha, o Wellington Mesquita, a Mercedes, a Tioco, Isaías, o Inácio, a Laide, Severino Melenezes, Milton de Castro, Zezé do Lago, a Carme, Maria José do Sol Nascente, da M Norte, Laide. Um grande abraço para todos, Oscar Neto e família. Um grande abraço para você, Luiz, para sua família. O menino voltou para o hospital, né? Uhum. Mas é assim mesmo, né? E um grande abraço aí para sua equipe, Manu, o Fernando, o Bibiano. Fica com Deus, Luiz. Você também, até amanhã. Ai, tchau, mãe. Tchau. Em Brasília, 6:06. Abre a janela, oh querida, venha ver o luar cor de prata. Venha ouvir o som deste meu pinho na canção de uma serenata. Sei que dorme sonhando com outro, desprezando quem é teu amor. de ti nem se lembra. Quem te quer, você não dá valor. Só a lua de mim tem piedade, porque nunca me deixa sozinho e não sabe fazer falsidade. Ilumina sempre meu caminho, eu sereno nas folhas das matas, como o sol vai caindo no chão, vai sumindo como nosso amor, foi-se embora no teu coração. Como as nuvens que passam depressa, foi assim que passou nosso amor. Só te peço que nunca se esqueça tudo aquilo que você jurou. E quem falta com o juramento, com o tempo vai se arrepender. Porque o mundo é uma grande escola pra ensinar quem não sabe viver. Em Brasília, 6h09, e agora eu quero dar o bom dia e desejar uma boa semana pro meu amigo Isaías Rocha. Bom dia, Isaías. Bom dia, Luiz. Tudo bom? Rapaz, a concorrência aí tá brava, hein? Tem uma semana que eu venho tentando ligar aí e o bicho tá pegando. Tá, deu certo. Hoje já tá indo pra labuta? Já tô agarrado aqui, tô saindo. Vou fazer igual a moça lá, não sei se é Luziane, que ela só fala nas carreiras. Não é a Jandira Rosa. É isso mesmo, já tô com o pé na estrada já. Então pode falar o que você quer ouvir, pra quem você manda. É, tipo assim, André, Cacique Pajé, Caçando e Pescando, eu não vou citar nomes hoje não, que eu consegui só agora e eu tenho que pegar um aluno agora 6h20, já são 6h12, né? Aí eu vou oferecer pra família inteira aí e falar que através da Tioco, o menino lá que foi pro Piauí lá, o... Sei. Mandou um abraço pra todo mundo aí através dela, tá? O Josimar, né? Gilmar Nunes, é. Pois é, ele mandou um abraço pra galera, todo mundo aí. Diz que tá com saudade do Brasil Caipira aí. Tá bom, tá? Obrigado, boa semana, bom trabalho. Outro pra você também, pra todos nós, um abraço. Outro, em Brasília, 6h11. Rancho no espraiado na beira da lagoa. Derrubei um pé de cedro e construí minha canoa pra fazer a pescaria. A matula vai na proa, tem um cachorro malhado. Pra caçar é coisa boa. Quando a tarde vem chegando, navego 200 braças. Armo a rede, armo o covo e bebo minha cachaça. Depois vou pescar de vara. Onde anzol não embaraça pra espantar as muriçocas. Eu pito e faço fumaça. Dos peixes miúdos no sambora de taquara. Quando é de madrugada eu me escondo nas coivaras, ponho a laporte na mira, esperando a capivara, tiro o couro e a gordura, porque sei que a coisa é cara. Eu fico todo domingo na sombra de um timburi, tomando meu bom traguinho, esperando os baturis. Quando desce pra lagoa, vou pra baixo a divertir. Quando a noite vem chegando, volto pro rancho dormir. Brasília, 6 horas e 14 minutos. E agora deixa eu falar com meu amigo Wellington Mesquita. Bom dia, Wellington. Bom dia, Luiz. Tudo bom com o amigo? Eu tô bem, melhor agora, porque estou falando com o melhor locutor e apresentador da música caipira e sertaneja, né? O locutor de ouro, Luiz Rocha, que vai. Meu abraço e meu bom dia a você e a toda a família caipira. Obrigado. E o que é que o amigo quer ouvir e para quem se recomenda? Pra quem eu recomendo? Luiz, primeiramente a gente vai agradecer a Deus, né? É. Por nós estar enxergando mais um clarão do dia, né? Uhum. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor Jesus. E abençoe o Valdeci Rocha, que está enfermo, Senhor, para que ele volte para casa são e salvo. Então, Luiz, e hoje eu também estou festejando aí a vitória do Fluminense, viu, Luiz? Opa, que é, é bom demais, né, rapaz? Eu festejando duas, a vitória dele e a derrota do Flamengo pro Palmeiras. Pois é, rapaz. Bibiano zangou aqui. Pois é, e dizer pro Oscar Neto que eu preciso comprar uma camisa do Fluminense, rapaz, é a camisa mais bonita que tem, não é, Luiz? É, e quem usa não cai. Não cai, cai não, tá em pé sem cair, deitado sem dormir e festejando, né, Luiz? Certo. Então tá bom, Luiz. E a gente vai oferecer, se você me permite, eu vou dibuiar uns nomes aqui. Dibuia. Eu vou mandar pro Nero da Vicente Pires, o Severino Milanês, o Geraldo Silva, a Marlene do Setoró, o Fulouro, o construtor da cidade, né, Luiz? Uhum. Que tá construindo um prédio aí de 27 andares, né? Certo. O Newton de Castro. A Terezinha Primo, né, rapaz, que tá gripada, né, Luiz? Uhum. Ela pegou essa gripe aí da Dilma Rousseff, né, rapaz? Sei, é, vai melhorar. Pois é, essa gripe tá forte demais, rapaz. Tá. O Lorival do França, o Newton de Castro, o Inácio de Unaí, o Rosalino Capote, o Juarez de Brasândia, Josimar da QNG, o Tomé de Souza, Leonil de Siqueira, Dona Hilda do Cloro do Ouro, o Zinho da Fazenda Barroso, o Vardim, o Adelaide, Maria Helena e o Ceará, a Mercedes Mensageira, a Nete do Recanto, a Zezé do Lago, Zé Serra e a Neuza Coutinho, o Pato e o Boró e toda a família do Corvo do Ouro e a Maria Pinheiro. Então vamos ouvir aí. Telefone mudo, com trio Parada Dura. Em Brasília, 6h16. me satisfaz. Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis. Cansei de curar sua força quando você não se sentia feliz. Por isso é que decidi o meu telefone cortar. Você vai discar várias vezes, telefone mudo não pode chamar. Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis. Cansei de curar sua força quando você não se sentia feliz. Por isso é que decidi o meu telefone cortar. Você vai discar várias vezes, telefone mudo não pode chamar. Em Brasília, 6:19. Vamos voltar ao Café Sem Troco. Só que agora eu vou prosear com o senhor Joaquim. Bom dia, senhor Joaquim. Bom dia, senhor Luiz. Tudo bem? Tudo bom. E com o senhor? Eu, graças ao Criador do Universo, Jeová Deus, também, né? Tá certo. E o que que o amigo separou para ouvir? Rapaz, nós separamos uma musguinha aí. Vamos distribuir o recado pessoal? Vamos. Primeiro vou lá pro Oscar Neto, né? Ele ligou pro senhor? Não, Rosa Caetano. Eu vou lembrar ele que eu deixei as cantigas com ele, tá bom? Tá bom. Rosa Caetano, para o construtor da cidade, o Flor, né? Terezinha, as duas Terezinhas, as duas Cláudia também, se estiver na sintonia, que mais a gente não ouviu as falas delas, tá bom? Tá bom. A Severino, e também a nossa companheira que estava aí, que estava só dói esses dois dias, que me passou o nome dela, Leonide Siqueira, né? Sim. E também aqui, vamos aqui para o café aqui, para todos que estiver na sintonia, para o Vicente, a professora Silvana, para minha esposa, para você, para Manu, que atende com bastante carinho, e também para todos que estiverem na sintonia, tá bom? Tá bom, então, Brito. O recado que nós vamos divulgar é com Crioulo e Celestreiro, recado. Vamos ouvir, então. Vamos ouvir. Em Brasília, 6:21. Vai pra minha terra, dá lembrança, meus amigos, e diga pra minha mãe não ter cuidado comigo. Diga que eu vivo bem e que moro na cidade. O que está me judiando é a malvada da saudade. Encontrar por um acaso a mulher que mais amei, não diga que me encontrou e nem conta que chorei. Dizem que homem não chora, quem falar não tem razão, quem disser isto não sabe quanto dói a ingratidão. Diga pra minha mãezinha pra vender minha viola, que deu um sumiço nela, poder a um pobre de esmola. Eu não posso mais cantar, até fiz um juramento. Não posso mexer no pinho, mas aumenta o sofrimento. Sinto saudade da velha e também do seu carinho. Saudade do amanhecer, do cantar dos passarinhos. Diga lá pra aquele povo que a saudade me mata. Eu não volto mais pra lá pra não ver aquela ingrata. Em Brasília, 6h23, e agora deixa eu falar com minha amiga Neuza Coutinho. Bom dia, Neuza. Bom dia, Luiz. Tudo bom? Graças a Deus, tudo bem, você e sua família? Tudo bom. Já provou do café do Zé? Ainda não, Luiz. Precisa se benzer primeiro, né? Ô, Luiz, mas aquele dia que você falou do café foi, acho que foi o dia que ele ligou, mas tava amargo, Luiz. Mas ele falou de um jeito que tava bom, bom pra ele, né? Bom pra ele, porque pra mim, eu tenho que botar um pouquinho de açúcar, um pouquinho de água, sabe? Tá certo, então. Mas deixa, o esforço do Zé compensa, não é isso? Com certeza, E o que? Tá. Olha essa cantiga que você escolheu com o Ginigeno, pra quem você manda? Ó, vou mandar pra vocês aí da TV Câmara, da Rádio Câmara, né? Pra todos aí, toda a sua família e toda a nossa família do Brasil Caipira, meu amor, é porque a gente vai sair, mas a gente vai ouvir um pouquinho, tá bom? Tá bom, com Deus, até amanhã. Amém, uma boa semana a todos. Em Brasília, 6h24. Eu amo mora tão distante, às vezes me dá aflição. Sinto tanta falta do seu beijo pra matar o desejo do meu coração. A paixão se uniu com a saudade, tá querendo me derrubar. A distância é o meu castigo, ela vem comigo. Eu vou pra lá, eu preciso morar com ela. Chega de tanto sofrer, meu Deus, como gosto dela. Somente ela me dá prazer. Seu beijo molhado e gostoso me provoca imensa alegria. Qualquer hora vou buscar meu bem e curar também esta agonia. Quem eu amo mora tão distante, às vezes me dá aflição. Sinto tanta falta do seu beijo pra matar o desejo do meu coração. A paixão se uniu com a saudade, tá querendo me derrubar. A distância é o meu castigo, ela vem comigo ou eu vou pra lá. Preciso morar com ela, chega de tanto sofrer. Meu Deus, como gosto dela, somente ela me dá prazer. Seu beijo molhado e gostoso me provoca imensa alegria. Qualquer hora vou buscar meu bem e curar também esta agonia. ZYC 488, Rádio Câmara FM, 96,9 MHz. A sintonia de Brasília. Rádio Câmara, a sintonia da política brasileira. Brasília, 6 horas e 30 minutos, para quem preferir, 6 e meia. E agora deixa eu prosear com meu amigo Marco Eugênio. Bom dia, Marco Eugênio. Bom dia, Luiz. Tudo bom? Bom, e você? Bom, dificuldade para falar aí. Mas é, mas você peleja, mas tá dando certo. Marco Elisa, outro dia não tinha escutado assim, ele deve estar ouvindo agora. Ah, agora ele tá ouvindo, com certeza ele tá escutando. E o que que você separou para nós ouvir? É, Reis do Canoeiro. Sim. Zé Carreiro e Pardinho. Pra quem você manda? É, pro Marquelinho, né? Quer dizer, primeiro pra minha filha, minha esposa, minha netinha, né? Sim. Pro Marquelinho, o Galdino, o Hélio Samambaia, o Godói, né? Pra você e pra Malu aí, né? Tomara que ela melhore, né? Certo, é a minha. Meio barro, meio tijolo. É. Tá bom, aí no mais uma boa semana pra vocês, todo mundo, né? Você também. E toda essa família bonita que tem. Obrigado, com Deus, até amanhã. Tá, até amanhã. Em Brasília, 6h31. Segunda-feira de tarde, tava caindo garoa. Cheguei na beira do rio, peguei a velha canoa e a canoa foi rodando. Ai, eu fui sentado na proa. Lá no porto das Araras, meu rio claro desagou. Vou entrando na vazante, água pesada rigua, jogo a tarrafa na. Ai, tira os peixes, a gente soba. Nos lugar que não dá nada, a gente desacorçou. Deixa o meu anzol de espera, onde os peixes grande amor aporta um alegre porã. Ai, quando faço pesca boa. O vento forte do sul vem deitando as tabuas. A garça dá meia volta para descer na lagoa. Ela vem de manhã cedo. Olha, quando é de tarde ela voa. violeiro e pirangueiro, que só canto moda boa. A moda do canoeiro, quem escuta não enjoa com meu novo companheiro. Olha, garanto a minha coroa. Em Brasília, 6 horas e 35 minutos e tá liberado. Quem quiser ligar para pedir sua cantiga de qualquer lugar de onde você esteja, liga 61-3216-1734. Enquanto isso, às 6h35, vamos escutar com Divino e Donizete, Laço Dobrado. Um famoso fazendeiro de respeito e posição, em sua grande fazenda deu emprego a um peão. O peão era casado com uma flor em botão, foi a mulher mais bonita que pisou naquele chão. Sem demora o fazendeiro por ela sentiu paixão. Todos os dias bem cedo, depois que o peão saía, o fazendeiro chegava, um copo d'água pedia. Para a mulher do peão, declarava o que sentia. Ela sempre recusava e o fazendeiro insistia. Ela contou ao marido tudo o que acontecia. Quando foi no outro dia, em casa o peão ficou, pedindo um copo d'água, seu patrão logo chegou. A mandado do marido, a mulher lhe convidou, vem tomar água no pote, sorrindo ele aceitou. Mas quando entrou na sala, com o peão encontrou. A mira do 38, o fazendeiro tremeu, e toda a água do pote, sem vontade ele bebeu. Sentiu o laço dobrado, que sem piedade desceu, até hoje tem as marcas da surra que recebeu. Com mulher comprometida, nunca mais ele mexeu. Em Brasília, 6 horas e 38 minutos. E agora deixa eu falar um cadinho com minha amiga Leonilde Siqueira. Bom dia, Leonilde. Bom dia, Luiz. Tudo bom? É porque não tá tudo bom, não. O negócio piorou, viu? Eu acho que eu não fiz aquela simpatia. Aí piorou. A tosse aumentou e a dor no peito e também a garganta. Agora a garganta tá doendo, né? É, tem que chamar a Terezinha pra queimar. Eu não, depois pega, bota pouco no meu cabelo, numa das minhas filhas, Deus me livre. Tá certo. Mexer com isso, não. Não, mas eu vou ficar bem. A gente se Deus tem quiser. O organismo tem que reagir, né, Luiz? Exatamente. Pois é, vamos ouvir então com o moço aí, Luiz Mulato, Onde o Sol Se Põe. Uhum. Vou oferecer pra ele, pro Luiz, que já deve estar a caminho, né? Deve estar quase chegando. É, deve estar quase chegando. Então, oferecer pra ele, pra Neuza Coutinho, Zé Serra, Divino, Lorivaldo e Mirigui, seu Severino Milanês, né, que vai viajar essa semana, e pra o Fulô, o Geraldo Silva, os dois Geraldo Silva, a Vani, o Oscar Neto, enfim, para toda a nossa família caipira. Uma ótima semana para todos nós, melhora para Manu, né? Uhum. E a gente vai ficar bem, a gente reage, tá bom? Tá bom. Tchau, um abraço, Luiz. Até mais tarde. Até. Tchau. Em Brasília, 6h40. Eu moro onde o sol se põe, aonde a abelha faz o puro mel. Se tem lugar melhor que aqui, só se for no céu. Levanto e bebo meu leite fresquinho, o meu café moído na hora, biscoito frito de primeira, fica por conta da minha senhora. No almoço tem frango caipira na mesa, com certeza você vai gostar. Qualquer dia, se você quiser, vem aqui nos visitar. Eu sei que meu trabalho é duro, tenho que suar no meu dia a dia. Só assim eu mantenho a forma, não preciso ir à academia. Tenho uma orquestra de passarinho que me alegra com a cantoria. Eu tenho uma morena linda que me dá carinho e me faz companhia. Ninguém sabe o que é depressão, e sempre tem um sorriso no rosto. Minha família é uma beleza, com meus filhos nunca me deu desgosto. Não tem balada e não conhecemos droga, só minha sogra que me deixa louco. Não acredite no que estou falando, só tô brincando e divertindo um pouco. Não temos muito, só o que precisamos, graças a Deus não nos falta nada. Deitamos cedo pra aproveitar bem o sono, está disposto pra acordar de madrugada. Esta é a vida de um caipira nato. Estou vivendo do jeito que sempre quis. Corral de gado pra muitos é mal cheiroso, cê pode crer, é perfume pro meu nariz. Eu moro onde o sol se põe, aonde a abelha faz o puro mel. Se tem lugar melhor que aqui, só se for no céu. Em Brasília, 6h43. Já já começa o jornal com a palavra. Fique em sintonia, porque agora são 6h44 e vou falar com minha amiga Jandira Rosa. Bom dia, Jandira. Bom dia, tudo bom? Bom, tá aperreada? Não. Hoje tá sossegada? Tô. Que cantiga você quer escutar e pra quem você manda? Eu, Juvenil, toalha molhada. Vai pra quem? Pra minha amiga, minha irmã Chiquinha, Leonildo Siqueira, Terezinha Braga, Terezinha Primo, você, sua esposa, a Manu, e pra todos da família Brasil Caipira. Obrigado, um abraço na Maria, tá bom? Tá bom, me ora pro seu irmão. Obrigado, com Deus. Obrigado, tchau. Em Brasília, 6h44. de canto, molhada de tudo. Toalha que sabe o motivo deste meu sofrer. Somente este tecido é a testemunha. Dois momentos felizes de amor e de tanto prazer. Toalha jogada em cima do criado mudo. Na parte principal da peça você foi atriz. A noite terminou depressa e eu perdi a dama, deixando o sinal do seu corpo na cama. Toalha molhada, abre de mim. Logo teve fim este nosso drama. Suas roupas bem perfumadas ficarão no quarto. Aperto elas em mim, ressinto você. Só resta agora a linda toalha molhada de pranto. Da madrugada foi o que restou. Toalha, pedaço de pano de muito valor. É a lembrança desta cena de amor. Toalha molhada. Brasília, 6 horas e 48 minutos. E agora deixa eu cruzar um cadinho com a paraguaia mais caipira do Brasil, minha amiga Mercedes. Bom dia, Mercedes. Buenos dias, Luiz Poxa. Uma ótima segunda-feira para você, uma boa semana. Você... Muito alegre poder falar com você e conseguir, né? Certo. E o que, que você quer falar para quem está nos ouvindo e oferecer cantiga também? Também. Eu quero dizer a todos assim, felicidade vai além de você conseguir tudo que você quer. Felicidade é ser grato por tudo que se tem, sem tirar o que é dos outros, valorizando o que é teu, e ser humilde na batalha do dia a dia para conquistar o que almeja. Uma boa semana para todos e vamos ouvir Jardim do Pantanal. Vai para todos os seus amigos e amigas que já ofereceram música para mim hoje. Desejo melhoras para Manu, para Leonildo Siqueira. Para você também, Luiz Rocha, uma boa semana. E pro Viviano. E pro Lincoln, que deve estar chegando hoje de férias. Tá bom. Com Deus, até amanhã. Até amanhã, Luiz Rocha. Em Brasília, 6h50. Nasce no horizonte, a relva se diz cortina, o campo no pé do monte desponta entre a neblina. A passarada em bando me revoa sobre a proa, os peixes saltam nadando na entrada da lagoa. No galho de um anjiqueiro, na encosta do caminho, os pássaros pantaneiros reproduzindo seus ninhos. Nuvens brancas, céu azul, passa uma garça ligeira, é o Mato Grosso do Sul, na amplidão pantaneira. Voa, voa, garça branca, sobre os rios e corichos, depois pousa na barranca, aqui seu cartaz desbanca a fama dos outros bichos. Convive em comunhão, consciente que esta beleza é um paraíso no chão, é o berço da fauna e flora, da caça e do caçador, no ciclo que se incorpora na obra do Criador. É o celeiro natural da biodiversidade, patrimônio universal, reserva da humanidade. Não existe nada igual. Esse tesouro colosso é o querido Pantanal, unindo os dois Mato Grosso. Boa, boa, garça branca, vá mostrar pro mundo inteiro, com sua beleza e panta, este show de entrada branca pelos campos pantaneiros. Em Brasília, 6 horas e 53 minutos, acabamos de ouvir com Ivo de Souza e Janguinho, Jardim do Pantanal. E a próxima cantiga, quem vai indicar para nós é o nosso amigo Marquelis. Bom dia, Marquelis. Bom dia, Luiz. Tudo bom? Tudo bom, graças a Deus. Já voltou para a peleja? Estamos aqui chegando no pé do oito. Uma boa semana, bom trabalho para você, para a patroa. Obrigado, Luiz. E o que que o amigo quer escutar? Vamos ouvir aí de Zé Mulato Cassiano, Meu Céu. Recomenda a quem? Vamos aí para o Oscar, para o Marco Eugênio, ouvindo falando aí hoje, para Mercedes, pra Tioco, pro Zé Serra, mais a Neuza, pra todos os amigos aí do Brasil Caipira, uma ótima semana, e pra minha esposa aqui, que tá do meu lado aqui, não tem que ficar feio, né? Certo. Esquecendo ela aqui. Um abraço a todos e uma boa semana. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Em Brasília, 6 horas e 54 minutos, continue com a gente, já já chega o Jornal com a Palavra, a Elizabeth já tá por aqui. Obrigado a todos que estão em sintonia, aqueles que ligaram e me ajudaram a fazer o Brasil Caipira de hoje. Agradeço, obrigado a Manu e ao Bibiano. Fiquem com Deus até amanhã. E a gente se despede com a cantiga escolhida pelo Marquelis. Quem canta para nós é Zé Mulato e Cassiano, Meu Céu.